já aconteceu. Johnny andava meio quieto demais, só que quase ninguém percebeu. Estava com um sorriso estranho quando marcou um super pega no fim de semana. Não vai ser no casebre, nem no lago do norte, nem na UNB. As máquinas prontas, o ronco de motor, a cidade inteira se movimentou. Eu vou pra pulo do diabo, Sobradinho e você. E os motores saíram ligados a mim pra estrada da morte, o maior pega que existiu. Só Deus. Foi tudo por causa de um coração.